我当时是了解的那个起伏对新闻的话的。请去。Ainda negativo, afetando o bilhete. Bem na pesquisa. Gente. Sua identificação, chegada na área autorizada, 2 direto e TAP, desce para nível de voo 050, altímetro 0017. Tente 3170, reporte na TETAP novamente. Alfa Tango Juliette, informe que agora receba acionado 2000. Positivo, estarei passando para equipamento número 2. Gente. Transmitindo equipamento número 2. Tango Juliette, ainda recebo o 2000 acionado no transponder. Positivo, eu estou no segundo equipamento, esse é uma segunda identificação, quero confirmar. Tango Juliette, informo que agora não recebo mais. Positivo, reiniciarei o processo em alguns segundos, transmitirei mais uma vez. Quente. Ainda negativo, Alfa Tango Juliette. Ok, senhora. Eu fico muito grato. Desculpe estar incomodando e tenha um bom dia. Disponha, bom dia. Centro 170 com restrições desde para 2010, QNH1017, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray Pistone 0, chave estabilizada. Nossa, eu já para 2000, eu vou estabilizado, no 017 grave. encostou o localizador, já tem um campo de vista, tá? 3, 1, 7, 0. Centro Isma 7, 0, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. É, confirmando 895. Correto. Salvador, boa noite, eu tá 3170, tá, interceptou ILS, da Sono 0, já tem o campo à vista, tá checado. 3170, boa noite, ajuste altímetro 0017, pouso autorizado, pista 10, 1100 graus, 07 nós. É, se livre pouso, capteiro 10, graças. Nosso hotel Kilo está em contato radar, agora 1-1 milhas para a posição Coral, voe para a posição ITAP. 370, Solos 39, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Então, Fotonato da Juliette na 3170. Hotel Kilo, desça para o nível de voo 050, voe para a posição ITAP, altímetro em Salvador 1007. Hotel Kilo, confirma intenções de pouso, pista 0017. Gente. Consegue, Juliette, remota 1-2, tá 3170, mantendo a minha escuta. 520 para Serra Brava de Gaspapá, 370, está autorizado. Da Colabana Vera, com posto da saída Pucajama, Aracaju, onde prossegue conforme. Após a colagem, curva esquerda. 5105 é o código transponder, o controle 120.8. Escutar o quilo, sem restrições, deixa para 3.000 pés, altímetro 907. 3.000 sem restrições, 907. Patrão Rioja, Hotel Kilo, Delta para 2000, Pães, ajuste no 017, autorizado final de procedimento em LS X-Ray, descendo no 0, radar estabilizado. Radar estabilizado, descendo 2000, Hotel Kilo. Localizador, Oscar, até o quilo. Patrão Oscar, até o quilo, completo final do procedimento, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, grato. Torre é o Patango Oscar até o quilo, final baixou, travou. Patango Oscar até o quilo, ajuste no 097, pouso autorizado, pistão no 0, trajeto no 30 graus, 05 nós. Gente, livre pouso. Acho que até que eu pode confirmar o PAD que protege após o uso. 4, 5. 7. Hotel Kilo Solo 0501, direita 1219. Direita 1219. Hotel Kilo, prossegue via Alfa Juliet, contorno Apache. Chama para ingresso na Lima. Alfa Juliet, contorno Apache, para ingresso na Lima. Eu tô aqui, fique atenta, mantenha a posição, acho que eu tô aqui, mantenha a posição da presença. Tô aqui, eu sigo o tráfego, sigo o fórum que vai parquear o senhor no Zé Lima, ok? Ingresso Lima, lá em Quebec, me chama na Quebec, do cruzamento. Prossegue Lima, lá em Quebec, me chama na Quebec, do cruzamento. Autorizado o cruzamento, estacionar a frequência livre. Salvador, bom dia. É o Bruno 173, informação Bravo. Deixa o barulho para a corda. Bruno 73 para Guarulhos, está autorizado, nível 360. Decola da 10, cumpre possível a saída da aula da Mativa. Intercepta tudo, Luna 0, Tabaté. Aciona 5115 e o controle 120 do sinal 8. Autorizado a nível 360 para o futebol, decola da 10. Entrega da Rio, Mativa, Foz. Zero, Tabaté. 128, controle para ponte número 8, 1973. 1973, curva à direita após decolagem. Contagem correto, estimação do vento para o posto no 08. Informa, curva à direita após 3896, via chegada Mário, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 067. 050, ajuste no 067. Pode voar direto o TAP, tá? Autorizado, direto o TAP, 3896. Partiu 3520, 147 a bordo, 12:50 Maceió. Inverar para o ponto de espera 103.95, altímetro 1017, tem, vamos ver. Obrigado, uma boa noite.